E a partir do momento, com vocês, meu parceirão DJ Iago Mix, para chegar e tocar somente as melhores para vocês aqui no Bar do Hélio. Aí, Iago! E aí, Hélio? Que bacana, Hélio! Que maravilha! Estamos 11, mais uma vez, aqui no Bar do Hélio, para detonar as melhores para a galera aqui do Aurá e regiões, viu? Satisfação imensa, DJ Iago Mix do Premier de Mosqueiro, chegando agora para detonar para a galera um pouquinho, viu? Obrigado, Hélio, pelo espaço, obrigado a nossa galera que vem chegando aí para curtir mais uma noitada aqui no Bar do Hélio. E a partir de agora, DJ Iago para detonar, só na manha da aranha. E a gente vai começar assim, Hélio, para dançar bem agarradinho. Assim, olha, do jeito que o Iago dá valor. Num jeitinho, maninho. E DJ Iago Mix. Banda 007. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquila. O Iago vai começando assim, bem gostosinho do arrocha, meu irmão. Engole o choro, embora eu não vou. Obrigado, meu parceiro Andrei da Mega Fiorino, tá aqui com a gente. E a diretoria acabou de chegar, meu irmão. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Obrigado, meu parceiro Careca, já aqui com a gente, tomando todas e mais alguma. Da 007. Pra começar, pra aquecer no Bar do Hélio. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Olha, gente, a partir de agora, a cerveja volta ao seu preço normal, R$12. Melhor, R$13 o balde da Glacial com 4 unidades e a Brahma R$15. A promoção se esgotou e a partir de agora, preço normal pra galera curtir até as 4 da manhã. DJ Iago Mix arrebentando! Agora vê se aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor. E na base móvel, meu parceiro Hélio! É falsa, amor. Que coisa só chamada aí, mano, e nós! E pra você curtir até 4 da manhã, os com o Hélio e Iago Mix do Premier. Bora começando, Hélio. E eu já vou começando a detonar assim pra galera dançar bem agarradinho aqui do Bar do Hélio, na sexta, Pai d'Égua. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore. Já tá aqui com a gente minha amiga Cíntia Pavão, minha amiga Marjorie, diretoria do Premier Prime. Já estão na área com a gente, sejam bem-vindas, meninas, sintam-se à vontade. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você, sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia... Olha meu parceiro Andrei da Mega Fiorino! Não chore... Lá de São Isabel, hoje conhecendo o Bar do Hélio. Chore por ele. E aí, Andrei? Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Não chore. Seus estudos é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. Vai, vai. E na batalha da vida, o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, não chore, não chore. Esse é o Bado Hélio. Por ele. Garota, não chore, não chore, não chore. E a gente vai aquecendo na manha. Começando mais uma sexta, Pai Dégua. Davidson Reis. A nova onda de Icoa. E a galera já chegando aí pra gostar com a gente, meu irmão. Iago Mix, Hélio. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. O anime parceiro Fernando tá aqui com a gente, obrigado Fernando. Johnny, tomando todas e mais alguma aqui no Baduelho, sempre Maninho. Johnny, não chore, não chore por ele. Seu estudo é garantia de um bom futuro, e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. Vem ser praia e você também. Batalha da vida. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz. Minha amiga dançarina já tá na área, meu irmão. Ela dá valor no Bado Hélio. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas obrigado, meu parceiro Marcinho. Já aqui com a gente. E aí, Cíntia? Bora, Marjorie. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. O Iago detonando na rocha assim, ó. Pra começar aqui no Bado Hélio. E de pouquinho em pouquinho, sucesso. A galera vai chegando, vai se ligando. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. E aí, meu parceiro Marcelo? Pode curar. Comenta na área com a gente. Obrigado, Marcelo. Valeu! Estou vivendo. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. Pra você dançar e curtir assim, ó, num jeitinho. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra você mudou. E na base móvel, meu parceiro Hélio, já abraçando, recepcionando de pertinho todas as pessoas que curtem. Sexta, sábado e domingo aqui no Bado Hélio. No horário, meu irmão, sucesso! Você pegou as minhas malas e me postou. Bora começando, Hélio! Eva, pelo seu lindo olhar, eu tava cega, apaixonada, tava enlouquecendo. Não... E hoje é sábado, Paulo Marito Benção, pra detonar! Entendo. Segura! A verdade que todos diziam, você é maluco, pirado, fingido. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com seus amigos. É verdade que todos diziam, você é maluco, pirado, fingido. Tô aqui no relento do seu apartamento. apartamento, bebendo com seus amigos. Muito obrigado, meu parceiro Careca, também já por aqui com a gente. E aí, Careca? Tudo certinho, né, Marinho? Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assombra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cega, apaixonada, tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam, você é maluco. E ela sempre dançando todas. Minha amiga Eliana, tá sempre no Bado L, já cliente VIP, meu irmão. E aí, Eliana, um abração. É verdade que todos diziam, você é maluco, pirado, fingido. Tô aqui. E o meu parceiro Andrei, da Mega Fiorino, também tá só na banha. Tomando todas e mais alguma, né, Andrei? Manda 007. Gira! Eu conheço essa pessoa que está chegando aqui no bar. Eu sei quem ela é. O meu ex está ficando. E elas estão aqui, diretoria do Premiere. Cintia Margeri. Pra matar a saudade, viu? Já tava com saudade. Já bebi todas mesmo. E domingo? Mundoca. E todos os segredos dele eu vou. Gel, gera. Ela precisa saber que ele não presta. E amor? E aí, Ariu, você tá por onde, Maninho? Fala aí! Tô aqui na mesa do nosso grande amigo Rodrigo, também do Chefe e do Cinei. Galera, só de boa, curtindo com a gente. A gente agradece de coração a todos que vêm ao Bar do Hélio, sempre, sexta, sábado e domingo. Muito obrigado, valeu! Vai fazer com ela o que fez comigo. Copinho. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal. Cê tá no beco sem saída. E olha só, Hélio, a gente vai começando. Eu detonar as principais aqui pra galera. Prazer, eu, você, você e eu hoje nessa noitada maravilhosa aqui do Bar do Hélio. E de pouquinho em pouquinho a galera vai chegando. Depois da chuva, né, Maninho? A galera vai chegando aqui no Bar do Hélio pra curtir, meu irmão! Até 4 da manhã! E o Iago? Vamos ver! Já bebi todas mesmo. E todos os segredos dele eu vou com... E a gente já vai começando a registrar tudo ao vivo aqui no Bar do Hélio. E que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. E você? Preciso avisar que ela corre perigo. Que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. E a ex? Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal. Você tá no beco sem saída. Ele vai ter... Muito obrigado, meu amigo Eliana. Tá aqui com a gente também, já curtindo. No Bar do Hélio, no Aurel Point da galera, meu irmão. Não me leve a mal, mas só pra você saber. O meu grande parceiro Fernandinho também tá aqui. Obrigado, Fernandinho. Um abraço com todo carinho, Maninho. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal, você tá no beco sem saída. Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco, pior que eu não sou de rolo. tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo. Pior que eu nem sou vaidoso, eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado, mas aconteceu. Foi mais forte que eu, você. Eu disse, quer que eu faça um café? Mas aí, ou faça minha vida se encaixar na sua, aqui mesmo na rua. Era pra ser agora, quando é pra acontecer? Aí, Iago, com a gente, nosso grande amigo Eliseu do Complexo Bombarda TF, também a nossa queridíssima loira. Hoje ela tá no berço e mais tarde vai comemorar o seu aniversário aqui no Bar do Hélio. 10 baldes por conta dela, né, loira? Também com a gente, nossa queridíssima Sônia, a doutora Ana, também a Regina. Beijo pra vocês. Celso do Pato Macho tá chegando junto pra curtir o Bar do Hélio. Arrebenta, Iago. E olha, Hélio, apresentar aqui pra vocês também as meninas. Cíntia, Pavão, Marjorie, o da diretoria do Premier. Já tamo no Bar do Hélio. Que eu faça um café ou faça minha vida. São parceiras. Se encaixar na sua. E ele também, meu parceiro Andrei da Mega Fiorino. Aqui com a gente, né, Andrei? Era pra ser. Hoje tá sendo fiel escudeiro do Iago Mix, meu irmão. Tamo junto, Andrei! Tem dia, lugar e tem hora. Manda 007. E eu vou começando a tocar, só na manhã assim, ó, segura! Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver, seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber, seu Zé, pode ser até pinga com arnica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando, eu tô bebendo pra esquecer, é, mas eu tô. E o Bar do Hélio! E aí, lasca! Bar do Hélio! O rádio do boteco, alguém ligou! Pra piorar! Bar do Hélio! O musicador! No Bar do Hélio! Ação de bebo não guarda rancor! E aí, lasca! Fecha a conta e me pede um prato! E o meu parceiro Hélio na unidade móvel! Cabeça essa cidade! Começando as ondas aqui do Aurado, irmão! Iago Mix no Premier de Mosqueiro, já que assino! Vamos lá! Manda 007! E aí, seu Zé? Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver, seu Zé. Arruma um trem mais forte pra eu beber, seu Zé. Pode ser até pinga com arnica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada. E daqui a pouquinho você vai curtir muita marcante. Aqui no Bar do Hélio. Pra esquecer. Pra você tomar aquela cervejinha bem gelada. Curtir só na manhã até 4 da manhã. Lascou. O rádio do boteco alguém ligou. Pra piorar a nossa música tocou. E coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou. Fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade. Nem que seja a pé. A culpa de quem é. A culpa é do radinho do CD. E aonde? Fala aí pra mim, véi! Fala assim! Aonde foi parar o seu juízo? Muito obrigado, minha amiga Andréia, você, a Dani! Estão todas aqui com a gente também, minha amiga Eliana! E dançando todas, como sempre! Aonde, Eliana? Fala aí pro Iago, vai! Bar do Hélio, na principal do Aura! Toma, Titão! que aqui tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo, você, João, o meu parceiro Fernandinho também, da desde semana passada, aqui no Bar do Hélio. Valeu, Fernandinho. Novo de novo. Manda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas Prime. A gente resolve. A onda agora é Prime. Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. E abração pra você dançar. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. Vamos lá, família! Minha flor conhece o beija-flor. Ele lhe apresenta amor e diz que o frio é uma fase ruim. E as ondas vão começando aqui no Bar do Hélio. A única que suportou. E você vai dançando, vai curtindo. Merece conhecer amor e todo o seu calor. Uma saudade. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Demais. Olha meu parceiro Andrei da Mega Fiorino lá de Santo Isabel. Saudade. Também tá aqui com a gente, né, Andrei? Tamo junto, Manilho. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. DJ Iago Mix. Alô, DJ Iago Mix. Detona. Deixa que o Iago detona! Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão. E aí, meu parceiro Fernando, você sempre acompanhado da primeira dama. E a flor também tá por aqui com a gente, né, Fernandinho? Valeu, Manilho! Ele apresenta amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. A única que suportou. E a saudade, hein? Conhecer amor e todo o seu calor. Fala aí! Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois. DJ Iago Mix, pra longe. DJ Iago Mix, garoto. Pra longe de nós, saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor, o dia amanhã. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa e segura que eu caio no chão. Vem, meu DJ, meu coração. É que a saudade hoje veio de galera. Trouxe o cheiro e o rosto da boca dela. Tá fazendo é fazer uma besteira. E essa aqui da minha diretora, Cintia, olha. Meu celular dando bobeira. Toma aí, Cintia, vai. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal à saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal à saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Manda 007. Começando aqui assim no Nagin, assim no som do Arrocha, daqui a pouquinho, tem o som das marcantes! É que a saudade hoje veio de galera, me trouxe o cheiro e o gosto da boca. E o Iago Mix e o Hélio vai detonando assim, vazinho, deu fazer pra você dançar bem agarradinho. Um litro, copo vazio e um... Bem gostosinho! Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde. E aí, meu parceiro Fernando, obrigado! Nosso bebo de guti... Tamo junto sempre, viu, garoto? Já aqui do Bado Hélio. Obrigada, merda. E o Hélio na base móvel. Erro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Como fumo no pulo, eu bebo de motivo. Mas uma coisa é verdade. Manda 007. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. De pouquinho em pouquinho a galera vai chegando, meu irmão. Cara safado, e você pode chegar, pedir seu abraço, seu alô. Estamos gravando tudo ao vivo aqui do Bar do Hélio pra você levar de recordação, meu irmão. Mereceu, insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar? E a Eliana dançando e curtindo sempre. E a Eliana? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. De patroa, sarar os boy, beijar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Sarar os boy, beijar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. Diz aí. S.A. Parceiro Careca também tá aqui com a gente já na área. E aí, Careca? Tomando todas. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só no Bado Hélio te mereceu. DJ Hélio insiste em ficar em cima desse muro. Espera mudança em quem não tem futuro. E o Baduel é o quê? É tudo. Cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o uma cerveja, um uísque, um cigarro. E eu? Eu não tô nada bem. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Bora, meu parceiro Andrei! Não sei por que me ligou com saudade. Chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando. Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre com você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua se eu tô aqui jogado no meio da rua. E a gente abraça aí, Hélio, com muito carinho, o Careca. Não, eu não quero ajuda. Ele e toda essa galera já aqui com a gente curtindo. Gente por aqui. O Nubá do Hélio, valeu! E a cliente VIP! Eliana, caralho! Nada de amor é esse que sentia. Ontem eu era o amor da sua vida. E aí, negão? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Olha, meu parceiro Azul também daqui. E aí, Azul, tudo certinho, né, Maninho? Dançando, vai! Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. A gente vai tocando do jeitinho que a galera tá falando, meu irmão. Aqui no Baduelho, pra dançar bem agarradinho, bem gostosinho. Tira da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz. Seja Pavão, mas eu nem estou aqui. Aqui. Não, favor, guardado tanto tempo. Cadê minha amiga? A gente se prende de boa. Por vontade. Uma vinheta nova pra ele, viu? Arrumação da Lanzinha. Abraçar. Já sabe, lá vem, lá vem. E é o que? Fala aí! É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. E aí, Azul? Se eu soubesse o feito antes, no fundo sempre fomos bons. E aí, mana? E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse o feito antes. E no fundo? No fundo sempre fomos muito amor. Fala mais uma vez aí, o quê? Banda. Fala assim, ó. Kine. Fala mais uma vez aí, vai. Por favor, guarda do tanto tempo. A gente se prendendo à toa. Por vontade ou pra pessoa. E o quê? Só dá pra saber. Não vai perturbar o Azul no zap, viu, Hélio? Então, bora fazer o seguinte, Hélio. Bora começar a fazer logo essa galera dançar, até porque aqui no Bar do Hélio a parada é o seguinte, meu irmão. É pra dançar até 4 da manhã. E hoje quem detona, DJ Iago Mix do Som de Mosqueiro. Então bora logo começando, liberar as principais assim, maninho. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Foi o quê? Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, o DJ Hélio vai tocar. Sinto que DJ Hélio, amor, eu sinto por tentando parar. Bora pra cima, Hélio! Guerreirão. Até porque as emoções estão só no comecinho, aqui no Bar do Hélio. Hoje, na sexta VIP, a sexta top. Já passamos de meia-noite, já é sábado, mas é o tema, viu? Sexta top, é top de verdade. Até porque hoje, sábado, tem meu parceiro Paulo Marito Vince pra liderar. Thank you. Chegando com o DJ Iago Mix. Um, dois, três, libere Iago. Eu vim pra fazer você dançar. Você me disse que me amava. Que o quê? Que nunca me deixaria. Acreditava. Olha meu parceiro careca aqui do Mando Todas. E mais alguma, obrigado careca. Você, Eliana, tá todo mundo. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, se você nada marcou. Olha meu parceiro Eliseu do Complexo Bombada TF. Ele está na área, meu irmão, obrigado Eliseu. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Divinaldinho e Eduardo. Ser controlador é foda. Não conquistou. Eclipse o fenômeno. Vamos lá. Estou gramada de amor. É tudo. É tudão. No Bar do Hélio. Bar do Hélio. Estou gramada de amor, de Dinaldinho e Eduardo. Vamos detonando as marcantes! Quero mais a emoção, a flor da pele. Banda Amazônia. Olha meu parceiro Andrei da Mega Fiorino. Tá aqui também com a gente, né, Andrei? Tomando todas, garoto. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Parceiro Cidei, Tubarão Branco, Rodrigo. Quero e o chefe. Tá todo mundo, meu irmão. Valeu. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra... E aí, meu parceiro Hélio? Tô aqui na mesa das minhas amigas. Aline também, a queridíssima Nilde e a Lu. Um beijão pra elas, com muito carinho. Nas marcantes pra você dançar e curtir aqui no Bar do Hélio. Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Passando desse jeitinho, meu irmão. Do jeito que a galera dá valor. Segura. Olha, meu parceiro, é o Cinei. Também tá aqui com a gente. Obrigado, Cinei. Tomando todas. É nóis, maninho. Pra cima. Vem, meu DJ Iago! Vamos esquentando! Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. E a galera da Mega Fiorino, o som que arrebenta em Santa Isabel. Andrei tá aqui com a gente, né, Andrei? Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Dançando todas. Olha a Eliana, tá todo mundo na área com a gente. Valeu, meninas. Ao paraíso vamos procurar. Livres para sonhar. E viver o quê? E viver o amor. O amor para sempre. Só eu e você. dancinha. E dancinha. Bora, Marcelinha. Bora, sim. E como um ano e um segundo, seus olhos negros, luz no escuro, e um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Iago Mix. E em você o meu mundo, imaginei pra sempre ser tua, e uma maneira de te ter. Oh, e no meio da galera tá ele, meu parceiro Hélio. Oh, oh, oh, oh, de... E aí, Hélio, fala pro Iago onde é que você tá, Boninho, fala aí. Beleza, Iago, tô com meu grande amigo Careca, farmacêutico, um dos caras mais preparados na área. E ele reside aqui no Ourá e está curtindo com a gente aqui no Bar do Hélio. Um forte abraço para você, Careca. E muito obrigado pelo seu prestígio. Valeu. Que bacana, é nóis, Hélio! E nas tempestades me acalma, e és um sonho de prazer. Oh, oh, oh, de prazer. Oh, oh, oh, de prazer. E o quê? E toda noite em minha cama, um lado tão vazio te chama. Na vida sou tua amante fiel. Oh, oh, oh, oh, oh, amante fiel. Oh, oh, oh, oh, oh, amante fiel. Olha só, Iago. E aí, Maninho, fala aí, Iago. Tá com a gente nosso grande amigo Marinho, o homem da Med Pharma, tá com a gente, tá curtindo o Bar do Hélio, Sexta Pop. Iago Mix. Uma... E então vamos detonando a semaninha nas marcantes. Bem gostosinho. Você, o Antônio também tá aqui na área com a gente, o grande parceiro Nildão também, o meu parceiro Azul também, Hélio. E aí, Azul, tudo tranquilo, né, Vanilha? É nóis. Não vai embora, não, termine tudo. E nós marcamos, bem gostosinho. Pra você dançar, meu irmão. Você é tudo, talvez num beijo a gente se complete. Não sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, te peço. Olha, meu parceiro Marinho também. Obrigado, Marinho, é nóis sempre, Marinho, valeu. E você diz: por isso eu até todo, foi só pra te amar. Foi o quê? Foi só pra te amar. Por isso eu até todo, foi só pra te amar. Foi só pra te amar. E não há ninguém nesse mundo. E aí, Eliana? Começando todas. Grande parceiro Careca também tá aqui com a gente. Obrigado, Careca. Você tá no Bar do Hélio. Bar do Hélio. Sem o quê? Deixa eu girar mais uma. Se bem gostosinho, vai, Iago. Já gravando ao vivo o CD de marcante aqui no Bar do Hélio. Eu me sinto tão triste assim, porque se foi me abandonando. Olha, meu parceiro Antônio, a sua primeira dama. Também tá aqui com a gente, né, Antônio? Os momentos que aqui passei, ao seu lado que me apaixonei, era tão ao vivo aqui no Oral, irmã. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, vivemos bem. Joab, muito obrigado, Bonilho, é nóis, sempre. Alô, Joab, um abraço pra você, do DJ Iago. Valeu, Bonilho, é nóis. Parceiro Cláudio também tá aqui, Bonilho. Isso. E dança aí. Do Premier, tá aqui com a gente também. Bora! Aqui no Bar do Hélio, Cíntia Pavão, Marjorie Lima! Sim! Sem vocês aqui. Vai dançando! O Iago vai detonando assim pra você curtir, meu irmão! Chegamos devagar, conquistando o coração, agitando sem parar no meio das multidões. E aonde? Aonde o Prime toca? E no próximo domingo tem o nosso Sonzão Premier Prime no Círio do Mundoque em Benevides. É mais uma que vai arrebentar com o nosso Premier de Mosqueiro e o trio do Prime. Iago Mix, Alanzinho Bração, Paulo Marito Bense. Seu coração já conquistou. Eu me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. E o Dorme na Boneca? Eu me encantei pelas Marias do Pop. Fala, Iago! E aí, Hélio? Nosso amigo Luiz, também o Sheila. Estão de boa, só curtindo o Bar do Hélio na Sexta Pop, ao som do DJ Iago. Tamo junto, Maninho! Chegamos devagar. Dia 30 é lá com o Dorme na Boneca, viu? Iago Mix, Paulo Marito Mense, dia 30! Lá em Mocajumi, em Terra Alta, pra fazer muita onda por lá. Eu e meu parceiro Paulo. Sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super pop som. O nosso marcante. Quando a canção toca, as Marias dão show. Olha meu parceiro Eliseu do Complexo Bombá, lá na TF, né, Eliseu? Sinta-se à vontade, viu, meu irmão? Um abraço do Iago Mix e do Hélio. É nóis! Ele tá curtindo assim, Hélio! E essas músicas vão rolar dia 22 de junho. Lá em Magalhães Barata! E eu te direi. O Noite do Bregaço, Iago Mix no Premier, vai estar por lá, meu irmão! Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. E olha, meu amigo Timóteo, já manda um toque aí pro nosso amigo Eliseu. Lá no complexo da TV. E aí, Timóteo? Alô, Eliseu, meu amigo! Eu amo assim. Neto. Tá chegando a noite do Bregaço lá em Magalhães Barata, dia 22 de julho. Vai ser sucesso total, segunda edição. E desta feita, DJ Iago vencendo o prêmio de Mosqueiro. Vai dar por lá pra detonar no Bregaço. E eu te direi com a força do meu coração. Você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. E nada. Nada vai nos separar. Diz aí. É uma loucura assim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. E quem tá solteiro no Bado L hoje, dá um grito aí que eu quero ver quem tá solteiro. Quem é do Paysandu, quem é do Clube do Remo, dá um grito aí. Vamos começando assim, maninho. O nosso marcante, mano! Se pensas que me enganas, negando essa paixão. E o quê? Se entregas facilmente, não! Sem olhas, sem DJ Iago Mix! Se quisesses conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. E você? Mas voltarás, te relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. E o dorme. Mas voltarás, e relembrando as coisas que um dia eu fiz pra ti. Como acho que você é bem guerra, assim. De dar minha vida e levar meu amor. E aí, Nilson? E aí, meu parceiro careca, você tá aqui, meu irmão? Obrigado pelo carinho, viu, maninho? É nós sempre! Eu vou pedir. Minha amiga Eliana tá dançando todas. Ela morena também, valeu! Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Minha amiga Lu, Aline e a Nilce. Valeu, meninas. Um abraço aí pra vocês. E com o DJ Iago, a grande é e olha aí, Hélio, toda a galera da Mega Fiorino lá de São Isabel. Tá aqui com a gente também, curtindo do Bar do Hélio. Proprietário Andrei. E toda a comitiva, meu irmão, tá aqui com a gente, meu irmão. Valeu, Andrei. Se pensas que me enganas, já negando essa paixão. Te entregas facilmente, se me olhas sem razão. Deixaste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. O nosso amigo Timóteo, Lênio Merengueira, a irmã do DJ Marquinho da Pedreira, está aqui com a gente, obrigado pelo carinho, viu? Valeu! Te dar minha vida e levar meu amor. E com o DJ Betinho, a grande revelação. Gilson, tomando seu toque, contagia hoje o som. DJ Betinho, a grande revelação. Gilson, tomando seu toque, contagia hoje o som. Gilson, mais um! DJ Ego, eu vou te amar. Como que sou, eu quero ficar. Teu amor, não consigo viver. DJ Ego, que sou, eu amo você. Yeah. curtindo assim nas marcantes. É o meu amor que vai tocar. É o quê? DJ Dinho é quem vai comandar. Sim! É o novo Tupinambá. Olha, meu parceiro Azul. Tá aqui na área presente com a gente. Obrigado, Azul. Você, a Lourinha, a Dani. Também a Lu, tá na área. Obrigado, Lu. Quatro da manhã. Alô, Iago. E aí, Maninho? Já marcando presença com a gente o nosso grande amigo Cachaça da equipe Sem Dinheiro, tá só de boa com a gente, curtindo a Sexta Pop aqui no Bar do Hélio. Valeu, Cachaça, muito obrigado por sua presença, garoto. E a gente, Hélio, vai detonando sua música Pai d'Égua pra galera dançar, meu irmão. E por sinal, já tá ficando super lotado aqui o Baduel, daquele jeitinho que a gente gosta, viu? Estamos gravando o nosso CDzão ao vivo pra galera curtir o som das marcantes, Maninho! Toda vez que eu estou de frente com você, é um sonho. E o Iago? Iago Mix. Prime. A onda agora é Prime. Sonho furacão de som. DJ Iago Mix do Prime Ed Mosqueiro hoje. Fazendo uma super onda aqui do Bado Hélio. Muito obrigado pelo convite, viu, Hélio? É nóis, sempre, Maninho. E mais tarde tem meu parceiro DJ Paulo Marito Messi. É ele, meu irmão. DJ Paulo. Iago. E aí, Hélio? Tá com a gente a nossa grande amiga, a doutora Ana, da companhia da Sônia, também da Regina. As meninas aqui com a gente, um abraço, beijo pra vocês. É. Então bora girando assim, Maninho, bora girando da manhã, vai. O nosso marquete assim, olha. Esse é o novo Premier. Vamos lá! Iago! Deixa comigo! E a noite? A noite cai, diz como te encontra, não aguento. E a noite cai, a gente se encontra onde, hein? Fala aí! Bar do Hélio. No Bar do Hélio! Segura! É porque o Bar do Hélio é o quê, hein, Hélio? É tudão. Se você é pra amar, me diz pra mim onde estás. Não aguento mais chorar. Sem teus carinhos não consigo. E a galera? E a galera da moto. Oh, oh, oh. Com a galera da moto. É lá, meu bem, que eu vou te encontrar. Oh, oh, oh. Com a galera da moto. Eu vou quando te quero, amor. Sendo um pigério na manha da aranha, meu irmão. aprendendo a tocar no notebook, viu? E dança aí! E a galera do Clube do Rio faz barulho aí, eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E dança! Chegou, só no povo, começou a posição. Poderoso vai tocar tudo que exige em qualidade de som. Eu nego, você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Já estamos gravando tudo ao vivo aqui do Baduélio, CDzão desmarcante. Mas como ouro negro todo mundo faz, o som é digno de muito valor. Eu vou morrer de demais. Oh, só quero dançar. E a diretoria do... Premier. Estou aqui com a gente, obrigado Cíntia, obrigado Marjorie. Tá chegando dia 15 e 16 de julho, Vila União. Lá em Maracanã, o Prime de volta na área. Meu garotinho, rebole, rebole, eu tô fácil da menina. Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola. E aí, meu parceiro Liseu, toda grita quando um abraço, maninho, valeu. Rebole, rebole, no compasso da... Olha, meu parceiro Careca também tá aqui tomando todas. Ela rebolar. E mais alguma, obrigado, Careca também. E a galera toda grita quando começa a cantar. E rebola, beira, rebole na ladeira. Rebolando, bora, leda, não pare de rebolar. Reboladeira, rebole lá na ladeira, rebolando fora, lenda no parque, rebola. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, agora vai e vem, mexe você também. Agora vem e vai, mexe você para. Agora vai e vem, mexe você também. Rebole, rebole no compasso da menina. Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar. Ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. É pole, pole no compasso da menina, vem a pequena. Olha, meu parceiro Azul, também, a Eliana, estão todos aqui com a gente. No Bar do Hélio, sempre! Bar do Hélio. Rebole na ladeira, rebolando, fora lenda, não pare de rebolar. E reboladeira, rebole lá na ladeira, rebolando, fora lenda, não pare de rebolar. De rebola, de rebola, de rebola, eu já chamo ele, meu parceiro DJ Hélio, no meio da galera, Hélio, tá por hoje, maninho, fala aí pro Iago. Tô por aqui, Iago, só observando o movimento, E você tocando suas melhores. É isso aí, garoto, arrebenta. É Bar do Hélio, é sexta pop do jeitinho que a galera gosta. Vem dançar! E o Loninho tá por aí, né? O meu parceiro Careca também. Do mundo todas. Valeu, Careca! Tá na área, meu irmão, valeu! No Bar do Hélio! Dançando! O Iago!